soy bebé. Estamos yo, bebé. Sofrer, que eu ia chorar, que eu ia ligar, mas se enganou. Eu vou é beber, eu vou é curtir, vou comemorar, porque tô na carência, tô na sofrência, tô fazendo love, fazendo amor. Tô na carência, tô na sofrência, tô fazendo love, fazendo amor. Você tava aí bebendo, você tava aí sofrendo, e agora chora, chora o quanto eu já chorei. Chora, vai na sofrência e chora, vai na sofrência e chora, chora, chora e bebê. Chora, vai na sofrência e chora, vai na sofrência e chora, chora, chora e bebê. Portaldoarrocha.com.br, o site oficial da Rocha. Pensou que eu ia sofrer, que eu ia chorar, que eu ia ligar, mas se enganou. Eu vou é beber, eu vou é curtir, vou comemorar, porque tô na carência, tô na sofrência, tô fazendo love, fazendo amor. Tô na carência, tô na sofrência, tô fazendo love, fazendo amor. Você tava aí bebendo, você tava aí sofrendo, e agora chora, chora o quanto eu já chorei. Chora, vai na sofrência e chora, vai na sofrência e chora, chora, chora e bebê. Chora, vai na sofrência e chora, vai na sofrência e chora, chora, chora e bebê. Chora, vai na sofrência e chora, vai na sofrência e chora, chora, chora e bebê. Então chora, vai na sofrência e chora, vai na sofrência e chora, chora, chora e bebê.